Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como essa vai ser uma semana um pouco diferente das outras, já que nós temos aqui o curso presencial, Raiz da Modernidade, então eu vou dar um descanso para vocês na leitura do Descartes, e vou fazer algumas considerações gerais sobre o nosso curso. Mas antes eu queria dar um aviso. Assim, a pedidos, nós vamos colocar à venda as gravações do curso Raiz da Modernidade ainda durante esta semana. Infelizmente, eu não posso cobrar um preço muito barato, porque seria uma desfeita para com os alunos que vieram aqui para cá com muito sacrifício. Então, a coisa vai ser o seguinte: nós vamos cobrar R$ 300 por todas as gravações das 6 aulas. E esta oferta vai durar somente esta semana e vale somente para os membros do seminário, ou alunos regulares ou membros do seminário. Então, aqueles que quiserem, então, enviem o pagamento pelas vias normais, pelas mesmas vias por onde enviam as mensalidades do curso, e imediatamente o nosso webmaster, o Silvio Grimaldo, colocará a gravação à disposição de cada um. Podendo-se essas gravações uma por uma, ou esperar para pegar todas no fim de semana. Deixa eu ver o que mais. O Silvio também vai colocar um aviso na página explicando como é que funciona isto. Mas é basicamente isso. É só se você envia R$ 300 pelas vias normais, nós já sabemos do que se trata. Tá certo? E imediatamente damos a senha para você fazer o download das gravações em vídeo e áudio. Então, eu queria dedicar a aula de hoje, interrompendo então a leitura do Descartes, que será retomada ainda não na próxima semana, porque na próxima semana a aula vai ser transmitida simultaneamente para os alunos que estão presentes e para os que estão assistindo pela internet, como sempre, mas daqui 2 semanas. Então, hoje eu queria esclarecer um ponto que vem suscitando muitas dúvidas entre alunos do curso. Quando eu peço aos alunos que se abstenham de qualquer participação em entidades políticas, militantes ou coisa parecida, isso na verdade não é apenas uma preferência minha, não é só uma exigência disciplinar, isso decorre de toda uma análise da situação presente do Brasil e de qual o papel que nós podemos desempenhar nela. Então, em primeiro lugar, quando as pessoas desejam agir politicamente, é porque elas sentem, evidentemente, uma inquietação com relação à situação presente, veem que o Brasil, apesar do seu desempenho econômico relativamente bom, medíocre, na verdade, se comparado com o que teve nas décadas de 60 e 70, está entrando numa decadência acelerada, decadência cultural, social, moral, jurídica, etc., muito, muito rápida, e se sentem oprimidos por causa disso e querem encontrar uma saída, querem encontrar, como diz, uma luz no fim do túnel. Não é isso? Em primeiro lugar, é preciso ver que às vezes você pensa que você está atravessando um túnel, mas você não está, você está caindo dentro de um poço. E quando você está no poço e não no túnel, não tem luz à frente, a luz está atrás. E quanto mais você avançar, mais você vai se afastar dela. Em toda a atividade humana, existe uma espécie de paradoxo que as pessoas às vezes custam a aprender. Você só consegue fazer alguma coisa, você só consegue ter uma ação eficaz quando você fez o repertório de todas as impossibilidades. Imagine que você está numa cadeia e você deseja fugir dela. Tá certo? Você pode fazer um plano maravilhoso, mas antes de você fazer o plano, você precisa saber todos os impedimentos que existem à sua fuga. Então, fazer o repertório das impossibilidades, o repertório dos obstáculos, com total realismo. Isso significa que, às vezes, a ação eficaz só é possível depois que você percebeu que nenhuma ação é possível. Quer dizer, quando você tem a medida exata, vamos dizer, de todos os obstáculos, de todas as portas fechadas, de todos os impedimentos, tá certo? É somente aí que você tem alguma ideia boa, de alguma coisa nova que você possa falar, fazer e que escape dessa rede de impedimentos. Fora disso, o que você vai fazer é tentar coisas que já foram tentadas, que já fracassaram. Você vai tentar, vamos dizer, os mesmos caminhos já batidos, estereotipados, e evidentemente você vai dar com os burros na água. Então, para você ter uma medida de quanto qualquer ação política no Brasil se tornou estéril e inviável, vamos, para simplificar o negócio, vamos chamar de direita o conjunto de todas as forças que estão insatisfeitas, revoltadas com essa hegemonia esquerdista e que desejariam colocar o Brasil no rumo de uma democracia capitalista normal, no sentido em que eu defini nos artigos democracia normal e patológica. Claro que tem pessoas que querem coisa ainda pior, né? Tem gente que é partidário do Alexandre Dugin, tá certo? E desejaria que o Brasil se integrasse no projeto eurasiano. Falo, bom, mas vamos excluir essa hipótese. A coisa já está suficientemente ruim como está. Tá certo? Então, vamos chamar esse direito, esse aglomerado de insatisfeitos. As pessoas insatisfeitas abrangem desde cidadãos comuns, né? Estudantes, funcionários, empregados, comerciantes, empresários, que não têm, pelo menos não têm atualmente, nenhum canal de ação, vamos dizer, disponível. E se compõe também de alguns jornalistas que têm canal na mídia e um certo grupo de políticos que têm meios de atuação já consagrados. Tá certo? Se você tomar o conjunto dessa gente e olhar principalmente pelo lado dos políticos, que são os líderes naturais desse movimento, vamos fazer algumas perguntas a respeito deles. Quer dizer, o que que eles pretendem fazer, o que que eles planejam, quais são os sonhos e ambições deles, né? Então, primeira pergunta: a direita tem algum projeto de hegemonia cultural, psicológica e linguística do país? A resposta é não. Ninguém pensou nisso. E ninguém tem a menor ideia de como se poderia fazer isso. E, em geral, nem sabem que é necessário fazer isso. Segunda pergunta: a direita tem algum projeto de dominação hegemônica da mídia? Resposta: não. Terceiro, a direita tem algum projeto de infiltração sistemática nos sindicatos, na polícia, no aparato judiciário, tá certo? Nos órgãos de inteligência, etc., etc.? Resposta é não. Quarto, a direita tem algum projeto de controle hegemônico do sistema educacional, passando primário, secundário, faculdade? Não. Então, isso é a mesma coisa que dizer o seguinte: a direita não quer o poder. Porque o poder, vamos dizer, a hegemonia é a condição prévia do poder. Quer dizer, a hegemonia não é ainda o poder. Você pode ter o controle hegemônico de uma sociedade e ainda não ter o poder estatal. Agora, se você conquista o poder estatal sem a hegemonia, você não dura lá 2 dias, evidentemente, né? Então, se eles não querem nem mesmo a hegemonia, então é claro que eles não querem o poder. Então, é a mesma coisa que dizer: não há uma direita que esteja competindo com a esquerda. E mais ainda, não há sequer uma direita que pretenda competir com a esquerda. Então, às vezes, dividindo essa direita entre, dizer, os cidadãos comuns e os políticos, vamos dizer o seguinte: os cidadãos comuns, eles desejam apenas protestar, reclamar de alguma coisa, escrever um blog, tá certo? De vez em quando pode até querer fazer uma passeata ou coisa assim. E os políticos, eles querem apenas alguns cargos eleitorais. Cargos que eles podem ocupar tranquilamente, sem que isso perturbe no mais mínimo que seja o esquema esquerdista de dominação. Evidentemente, querem conservar, vamos dizer, as posições de importância, de prestígio que conseguiram, e para isso, de vez em quando, tem que dar algum palpite, dar alguma opinião, que às vezes pode ser contrário ao governo, até favorável ao governo, e muitos deles, inclusive lideranças empresariais importantíssimas, que inauguraram no Brasil um movimento chamado liberal, tá certo? elas perceberam que a única maneira de elas conservarem alguma importância no conjunto é colaborando com o governo. Então é isto, né? Ou seja, todo mundo só quer um pedacinho muito pequeno, né, do bolo. E isto é a direita que nós temos. Então é só você analisar isso aí, só você responder essas quatro perguntas com relação à hegemonia, e você vê que você falar em qualquer ação política nesse momento é de uma estupidez, coisa de louco, maluco, né? As pessoas podem perguntar, mas e a marcha para Jesus? E a marcha contra a corrupção? Etc. Ora, a primeira característica desses movimentos é serem apartidários e supraideológicos. Ou seja, eles não estão concorrendo com a esquerda. Tá certo? Você pode perfeitamente protestar contra a corrupção todo dia. Isso não vai arranhar, no mais mínimo que seja, a hegemonia esquerdista. Ora, protesto contra a corrupção, denúncias de corrupção, havia aos montes dentro do Partido Comunista da União Soviética, dentro do próprio Comitê Central. Você roubou, você desviou dinheiro, etc, etc. Ou seja, a luta contra a corrupção é o que sobra quando acabou a política. Isso é característico, isso inclusive aconteceu no próprio período militar, né, quando a atividade política tinha sido praticamente neutralizada, só quem mandava no Brasil eram os generais e os tecnocratas, então não havia necessidade dos políticos. Os generais conservaram o Congresso funcionando por uma questão de amabilidade e de manter as aparências, mas o Congresso só servia para carimbar os decretos que vinha assinado da presidência, né, ou do Ministério. Então, atividade política propriamente não existia e sobrava o quê? Por exemplo, eu estava no jornalismo político nessa época. O que, que sobrava? Denúncias de corrupção. É? Porque partíamos do princípio de que o sistema desejava-se, vamos dizer, por mais que ele tivesse sufocado a atividade política, ele precisava de um feedback. Quer dizer, o sujeito que está no poder, ele precisa saber qual dos ministros dele que está roubando, qual deputado que está roubando. É o mínimo de condição que você precisa para administrar um país. Né? Mesmo que ele seja o presidente, seja o maior ladrão de todos, ele também precisa saber quem está roubando. Quer dizer, você acha que um capo mafioso, um chefe de uma quadrilha de gangue, você não precisa saber quando algum associado, algum cúmplice o está roubando? Claro que precisa, mais do que ninguém. Então, as denúncias de corrupção são aceitas. É o canal que sobra para dar vazão à insatisfação. Não é isso? Então, digamos, um protesto religioso já tem um pouquinho a mais, tá certo, de conteúdo ideológico, mas não há nada, nada, nada, nada naquele discurso religioso da marcha para Jesus que não possa ser honradamente subscrito por um esquerdista ou por um petista. A esquerda está cheia de pessoas que são moralmente conservadoras. Né? Foi, vamos dizer, o pessoal que foi criado no meio da antiga esquerda brasileira ainda é moralista e patriarcal, como sempre foram os líderes do Partido Comunista. Tá certo? E garanto para vocês que não é sem satisfação que eles ouvem o protesto da Marcha para Jesus. Tá certo? A importância dessas bandeiras culturais ligadas ao sexo, o feminismo, gaysismo, etc., etc., ela é, claro que é grande, mas ela é relativa, é sempre uma faca de dois gumes. Tá certo? Vocês viram que não existe nenhum regime comunista no mundo que pratique sex lib. É? Eles são todos terrivelmente opressivos sobre esse aspecto. E isso não é sem razão. Não é isso? Quer dizer, que se você pretende exercer um controle sobre toda a vida, um controle estatal sobre toda a vida social, é evidente que você vai ter que entrar na vida privada das pessoas e dizer o que elas podem fazer e o que não podem. E é claro que a maneira mais simples de fazer isso é o bom e velho moralismo burguês. Se você admite outras variedades de conduta, isso torna a coisa um pouco mais difícil de administrar. Então, todos os pontos que têm sido levantados, vamos dizer, como bandeira de luta, são praticamente ideologicamente vazios. É isso. E Além disso, tem outros fatores de ordem propriamente cultural, que eu vou daqui a pouco ler um negócio aqui que eu escrevi, que ficou com. Não sei se vai dar para publicar isso no Diário de Comércio, tá ficando muito comprido, não terminei de escrever ainda. Então, esse é o panorama, quer dizer, não há canais de ação política. Então, qualquer protesto, qualquer reclamação que você faça, é assim, é fazer buraco na água. Então, como você pode pensar em ação política se você não é capaz sequer de encarar a realidade e aceitar a situação como está? Quer dizer, que se um sujeito está preso, ele não consegue admitir a realidade, ele ainda está naquele sentimento de perplexidade que diz: eu não acredito que isso está acontecendo, é ruim demais para ser verdade. Enquanto você está com esse sentimento, você está absolutamente incapacitado para qualquer ação. Quer dizer, é somente quando você aceitou plenamente a realidade e ela já, vamos dizer, não está mexendo com você por dentro, ela já não está te deprimindo, não está te derrubando, não está te enfraquecendo, somente aí você pode agir. Enquanto você está sofrendo, você está no passivo, meu filho. Não é isso? Então, por exemplo, você acha que Lenin, quando estava tramando a Revolução Russa, ele estava chocado e deprimido pela miséria dos operários e camponeses russos? Será que ele ficava deprimido com isso? Ah, esse maldito czar está nos oprimindo, a vida ficou tão ruim. Absolutamente, ele ficava frio dentro da coisa. Então, enquanto você não tiver esse reconhecimento frio e total da realidade da situação, você não está capacitado para agir. Ora, chegar a esse ponto supõe alguma formação intelectual e alguma formação moral e humana também. Não é isso? Só quando você fez uma opção definitiva pela realidade e diz: olha, pode estar ruim o quanto queira, eu quero saber como é que está, eu quero saber o que está acontecendo. E vou encarar isto, vamos dizer, com a neutralidade e com a tranquilidade de um médico que está cuidando do paciente. É claro que você tem dó do paciente, mas você não é ele. Né? E se você tem que prestar atenção na cirurgia que você vai fazer, então certamente não é esse o momento de você ficar comovido com a situação do paciente, de ficar derramando lágrimas, muito menos ficar sofrendo, que é exatamente o estado em que está todo mundo no Brasil. Toda a chamada direita está todo mundo sofrendo. Né? O único jeito que é cínico o suficiente para encarar as coisas como era, sou eu. Mas, claro que eu vim para cá, para os Estados Unidos, justamente para poder fazer isso. Para eu poder ver a coisa um pouco mais de longe e conseguir obter um quadro, uma descrição muito exata da situação para saber o que está acontecendo. Antes de poder pensar o que que vai fazer. Vejam que, quando houve o golpe de 64, o que fez a esquerda brasileira? Chorou durante 2 semanas. E depois sentou e começou a dizer: bom, agora vamos ver o que está acontecendo. Quer dizer, eu acompanhei tudo isso, acompanhei todo o debate interno da esquerda naquele tempo e vi que o coeficiente de choradeira e de depressão era muito pouco. Ele estava dando tratos à bola para ver se entendia o que estava acontecendo e ver o que dava para fazer. Tá certo? E foi graças a isso que eles conseguiram não só se recuperar, como conseguiram subir, claro que levou 30, 40 anos, subir e dominar o país. Então, o pessoal da direita não está privilegiado com relação à esquerda. O trabalho que a esquerda teve, a direita vai ter que ter igualzinho. Não existe atalho. Tá certo? Não há uma estrada real que você possa seguir que vai encontrar a solução de todos os problemas. Não, não, não. Tem que começar do começo. E eu imagino se alguém, né, como a esquerda naquela época era um conjunto de entidades que já existiam há bastante tempo, organizações já bastante tarimbadas, né, já com um enorme know-how, etc, etc. Então, ali nem precisava os líderes da esquerda dizer para ninguém: ora, não reaja, não faça besteira nenhuma, fique quieto no seu canto e vamos estudar. Não precisava nem dizer, porque todo mundo sabia disso. E se algum sujeito partisse para reações anárquicas e emocionais, ele estava automaticamente fora, vamos dizer, do movimento esquerdista significativo, era considerado um marginal, um maluco e alguém com quem não se pode contar. Mas na direita a gente precisa dar esse aviso, sim, por quê? Porque não há uma tradição de organização de direita, não há organizações de direita experientes, capacitadas. Não há nenhuma. Aliás, nunca houve no Brasil, né? Para não dizer que nunca houve a ação católica, né, nos anos 50, 60. Né? Então, não há experiência de ação política na direita. Então, o que eu estou dizendo para vocês é uma coisa que, na época do golpe de 64, um líder comunista diria aos militantes comunistas: ó, vocês fiquem quietos, aconteceu aí um negócio que nós não estamos entendendo, e enquanto a gente não entender, não dá para fazer nada. Tá certo? Mas na direita é necessário dar esse aviso hoje. Então, quer dizer, o número de iniciativas estéreis que a gente vê pululando uma para cá, outra para lá, é muito grande. Tá certo? Tudo isso baseado, às vezes, em... Eu não acredito muito em boas intenções. Eu não acredito que exista uma boa intenção quando você não quer saber da realidade. Né? A fuga da realidade jamais expressa uma boa intenção. Pode expressar um bom sentimento, mas bom sentimento não quer dizer a boa intenção. Né? Então, além disso, existe um fator propriamente cultural que torna o Brasil diferente de todos os outros países. E eu vou ler aqui o que eu escrevi a respeito, e em seguida vamos analisar o negócio. Eu vou lendo e comentando. Né? Então, lendo a bela resenha que Gertrude Himmelfarb consagrou na New Criterion de outubro ao livro recentíssimo de Adam Kirsch sobre Lionel Trilling, Why Trilling Matters, Yale University Press, 2011, o livro não está nem nas livrarias ainda, tento em vão medir a diferença entre um país onde se busca, com justiça, recuperar a memória perdida do grande crítico e outro país onde a influência dele jamais penetrou, nem pode penetrar. Se nos Estados Unidos o estudo sério da literatura nas universidades foi quase inteiramente soterrado sob toneladas de propaganda feminista, gaysista, islamista, comunista, africanista, o diabo, no Brasil a própria literatura desapareceu por completo, fato inédito na história de qualquer país do Ocidente, mal subsistindo uma vaga lembrança do que essa atividade possa ter representado em épocas passadas. Até a Academia Brasileira, que por algum motivo continua a chamar-se de Letras, já não sabe direito do que se trata, imaginando ser coisa relacionada às pessoas dos senhores Lula, Ronaldinho Gaúcho, João Avelange, Diogo Nogueira e outros ali homenageados por sua absoluta falta de méritos literários visíveis ou invisíveis. Quer dizer, não se trata de falar mal da Academia Brasileira. Quer dizer, o que está acontecendo na Academia é expressão de uma confusão generalizada. Mas não é só por isso que a mensagem de Lionel Trilling repercutirá nestas plagas como a campainha do recreio soando num cemitério. É também e sobretudo porque ela fornece o padrão de medida com que se pode avaliar a extensão da calamidade cultural brasileira. E esta última, aferida por semelhante critério, mostra já ter passado daquele ponto em que tomar consciência de um estado de coisas miserável é um princípio de esperança. O Brasil mal chegou a desempenhar um papel insignificante na história intelectual do mundo e já abdicou até mesmo das condições mínimas que lhe permitiram fazê-lo durante algum tempo. A opção preferencial pela barbárie e pelo grotesco foi levada às suas últimas consequências e não existe via de retorno. Brasileiros podem, é claro, continuar estudando, criando, descobrindo e escrevendo coisas boas, mas serão contribuições individuais, isoladas, não integráveis em qualquer conjunto que valha o nome de cultura nacional. Pelo menos é essa a conclusão a que chego. Por exemplo, só para dar um exemplo, o que eu próprio estou fazendo. Onde você coloca a minha obra na história da cultura nacional? Não tem lugar para ela. Você veja que algumas obras realizadas nas décadas anteriores já não têm lugar dentro da cultura brasileira. A do Mário Ferreira não tem. Não cabe. Quer dizer, você não há uma continuidade histórica que você possa falar, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu o Mário Ferreira dos Santos, ou não. A história estava indo para lá e, de repente, aconteceu o Mário Ferreira dos Santos, que é um sujeito que não tem nada a ver com a história, que é, por assim dizer, como se fosse uma tradição por ele mesmo. Tá certo? Então, Isso quer dizer que mesmo que você seja um gênio, mesmo que você seja um Mário Ferreira dos Santos, o que você vai fazer não vai se integrar num todo chamado cultura nacional. Pode se integrar num outro todo. Eu já até pensei, o Mário Ferreira, ele cabe muito bem dentro da filosofia portuguesa. E, curiosamente, num site de filosofia, no site novo de filosofia portuguesa que apareceu aí, estava lá, né? Fulano, né? Leonardo Bruno, blá, blá, blá, blá, e Mário Ferreira dos Santos. Então, quer dizer, o Mário pode ter algum diálogo com os filósofos portugueses, brasileiros não. E esta situação, ela tende, vamos dizer, a se agravar. Pelo menos essa é a conclusão a que chego quando examino a história mental deste país nas últimas décadas, com os olhos de um aprendiz devoto dos ensinamentos de Lionel Trilling, um autor que li muito desde a juventude, com satisfação imensa, e do qual não posso dizer que tenha jamais discordado em algum ponto essencial. O principal desses ensinamentos é que uma sociedade, sua história e sua política só podem ser compreendidos à luz daquela imaginação moral que se adquire com a assídua frequentação da grande literatura. A imaginação moral não é a absorção de um código moral, mas, ao contrário, nas palavras do próprio Trilling, é a consciência das contradições, paradoxos e perigos de viver a vida moral. Dito de outro modo, um código é um sistema de regras e é, vamos dizer, evidentemente constituído como uma coerência lógica. Hein? Então, dentro do código, não pode haver contradições nem paradoxos. Mas, como dizia Santo Tomás de Aquino, todos os problemas da vida moral advêm de que as regras são gerais e universais e as situações são sempre individuais e particulares. Ou seja, não há nenhuma situação moral que se enquadre perfeitamente dentro de um código. Quer dizer, as situações reais não são exemplos particulares de casos que estão no código. Então, isso você observa, por exemplo, no próprio sistema legal, onde você tem lá um código penal, né? Um código de direito penal, etc., etc. Um código de direito processual penal e assim por diante. Então, para que uma determinada conduta humana seja punível pelo código, ela precisa ter um negócio chamado tipicidade. Ora, os tribunais se contentam com a tipicidade relativa. Ou seja, se a sua conduta se parece com aquela que está prevista no código, isso é suficiente para que você seja punido. Não é preciso jamais descer às últimas consequências. Por exemplo, não é preciso conhecer profundamente os componentes morais do ato e as intenções mais secretas do indivíduo. Basta arranhar um pouco a superfície, de modo a que se você alegar, por exemplo, intenções, né, do suspeito, aquilo coincida esquematicamente com as noções da culpa e do dolo. Né? E isso aí é suficiente para saber se você condena ou absolve o infeliz. Mas, na vida moral, as coisas não são assim. Isso quer dizer que o sistema judiciário, ele coexiste tranquilamente com um coeficiente enorme de injustiças que são criadas pela justiça aproximativa. Todo mundo sabe disso. E por isso mesmo é notório, né, quando você... É uma tradição que dificilmente você encontra uma classe na qual tenha mais corrupto do que a classe dos advogados. Né? Isso aí decorre da própria natureza do sistema jurídico, que é, vamos dizer, um sistema normativo que funciona por aproximação e que se contenta, vamos dizer, com a tipicidade relativa. É isso? Isso quer dizer que o indivíduo que é condenado pela justiça, ele não precisa necessariamente se sentir culpado. Ele pode ser condenado pela justiça e ele moralmente saber que ele é inocente, embora judicialmente esteja culpado. Mas na vida moral não é assim, porque nós não podemos ter ações relativas. Na vida moral, ou você faz ou você não faz. Você pode ser relativista nas suas ideias, mas, por exemplo, se você quer, sei lá, transar com a mulher do vizinho, ou você faz isso ou não faz. Não tem um meio termo, né? Tá certo? Então, isso quer dizer que a vida moral exige uma distinção mais fina do que o sistema jurídico exige, tá certo? E quando chegamos nesse nível de discussão, de distinção mais fina, nós vemos que para cada regra existe um número ilimitado de exceções e de casos aproximativos. E nós ficamos numa confusão miserável. Não é isto? Um dos motivos disso é o fato de que, pelo menos na sociedade moderna, você não pertence, vamos dizer, a um esquema cultural simples como uma tribo de índios, tá certo? Mas você está dentro de uma rede complexa de diferentes padrões culturais que exigem de você respostas diferentes, né? Então, todos nós participamos da família, participamos de uma igreja, participamos de um clube, participamos de um partido político, de um grupo de amigos, de uma empresa, etc., etc. E cada uma dessas entidades tem um certo tipo de cobrança, de exigência moral em cima de você. E essas exigências são antagônicas. Então, por exemplo, a família tem uma cobrança que você faça isso, faça aquilo, esteja presente, etc., etc. Mas você pode ter deveres de outra ordem, deveres de ordem cultural, religiosa, etc., que são antagônicos com isso. Tá certo? Então, esses antagonismos, esses paradoxos da vida moral, é a abertura, é a compreensão, é a consciência disso que constitui aquilo que Lionel Trilling chama a imaginação moral. E, com toda a evidência, a literatura universal, toda ela, sem exceção, se constitui precisamente de um conjunto de exemplos de situações morais. Se não há drama moral, se não há ambiguidade moral, se não há paradoxo moral, não há por que escrever um romance, um conto ou uma peça de teatro. Isso quer dizer, não há nenhum enredo possível que não seja constituído de alguma ambiguidade moral. Não é isso? Então, vamos continuar aqui. Então, a imaginação moral define como a consciência das contradições, paradoxos e perigos de viver a vida moral. Bom, a gente poderia dar uma infinidade de exemplos, tá certo? Mas eu vou dar um, tá certo? Paradoxo que a mim me parece insolúvel. Eu até mencionei vagamente isto no programa Throughout Speak, e estou escrevendo alguma coisa a respeito, mas está complicado, está difícil de terminar. Eu estive observando uma coleção grande, vamos dizer, de sites, de movimentos, de publicações evangélicas e católicas que fazem oposição ao movimento gay. E vi que todas elas tinham um pressuposto que elas tomavam como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Que existe uma invasão gaysista na cultura, que representa, então, um incentivo ao homossexualismo, que induz as pessoas ao homossexualismo. Daí eu pensei, opa, todo mundo acha que é isso. Eu também achava até a véspera. Né? Não sei se existe uma cultura gay, existe, então as pessoas estão sendo convidadas, né, a se tornar homossexuais. Ou, caso sejam homossexuais, são convidadas a permanecer nisso, mesmo que não queiram. Né? Daí eu comecei a... Eu li primeiro o livro do Randy Engel, que é um livro chamado Rite of Sodomy, o Rito da Sodomia. Que é um livro de 1000 páginas, uma pesquisa imensa, imensa, imensa, feita por um sujeito que é um anti-gaysista total, tá certo? Mas muito criterioso, muito, muito honesto. E eu vi o seguinte: não existe nenhuma cultura humana na qual o fenômeno homossexual não esteja presente. Né? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Essa é a primeira coisa que eu observei. Este fato, este mero fato, já induz a pergunta. Uai, mas se o mesmo fenômeno está presente em todas as culturas, então como é que ele pode ter uma causa cultural? Hã? Nas culturas mais diversas. Hã? Segundo, eu falei, bom, então vamos ver se existe mais incidência de casos de homossexualidade nas culturas que são favoráveis ou que são neutras. Né? E a resposta é não. Alguns dos períodos onde houve uma cultura mais hostil ao homossexualismo, como, por exemplo, na Itália da Renascença, onde homossexualismo era crime e dava pena de morte. Né? A despeito disso, foi um dos períodos em que o homossexualismo mais floresceu na história. Por outro lado, você vê que em Esparta, o homossexualismo era aceito como uma coisa normal. Porém, era considerado normal numa certa idade. Então, era comum que o sujeito fosse homossexual até uns 15, 16 anos, e depois, quando ele se tornava um guerreiro, ele casava com uma mulher e levava a vida heterossexual normal. Simplesmente esquecia aquilo. A mesma coisa acontece em tribos de índios no Brasil. Onde, assim, aquele negócio é brincadeira de criança. Tá. Então eu falei, peraí, tudo isso aí está muito mal explicado. Quer dizer, você ter a cultura mais gaysista do mundo não tem absolutamente nada a ver com a conduta homossexual ou heterossexual dos indivíduos concretos. O sujeito pode ser o maior gaysista da paróquia e não ter nenhum impulso homossexual. Aqui nos Estados Unidos está cheio, né, de heterossexuais, vamos dizer, irredutíveis, que são defensores da cultura gay. Assim como você tem o fenômeno oposto. Você vê aqui dois dos maiores, mais importantes escritores católicos do Brasil, que foram Lúcio Cardoso e Otávio de Faria, eram ambos homossexuais. E foram durante muito tempo. Claro que com conflito, etc, etc. Então, ou seja, o sujeito está imbuído de uma cultura católica que é totalmente contrária àquilo. Tá certo? E não obstante, ele continua, né, tendo aquele impulso e atendendo ao impulso. Então eu falei, bom, é evidente que não é a cultura que faz isso. Daí perguntei eu, falei, alguém sabe a causa do homossexualismo? Eu comecei a ver as teorias, etc, etc. Cheguei à conclusão, ninguém sabe. Hã? Ninguém tem a menor ideia. Eles têm tantas teorias, mas tantas. E são tão contraditórias entre si, nunca nenhuma foi provada. Então o fato é o seguinte, nós realmente não sabemos. Não adianta dizer, foi a mamãe dominadora, foi o pai repressivo, ou foi a genética, ou foi, sei lá, a influência dos astros. Ninguém sabe. Hã? Eu digo, mas se você não sabe qual é a causa de uma coisa, como é que você quer erradicá-la na base de uma suposta causa cultural? Não faz o menor sentido. Né? Ao contrário, se você move uma oposição muito forte à cultura gaysista, você fortalece o esprit de corps, né? A corporação, o senso de corporação, né? E o senso de corporação, por sua vez, cria o quê? Mais cultura que exista. Então, eu falei, olha, mas isso é uma situação de uma ambiguidade terrível. Quer dizer, se o sujeito pode ser 100% contrário ao homossexualismo e continuar homossexual, e o outro pode ser heterossexual e ser 100% a favor do homossexualismo, meu filho, isso aí é um saco de gato. É uma confusão. Então, ora, eu examino essas situações assim com uma relativa facilidade. Quer dizer, eu para equacionar um problema desse, eu não preciso de muito tempo. Quer dizer, eu pego um tema desse, eu dedico um mês a ele. No fim de um mês, eu já entendi do que se trata. Né? Mas por que eu faço isso? É a longa experiência literária. Ou seja, eu tenho uma certa facilidade de imaginar enredos humanos, de imaginar situações humanas, de imaginar, portanto, esses paradoxos, essa contra... Um momento que estão desligando aqui, uma maquininha que está fazendo barulho, peraí. Tem um negócio de matar mosquito aqui, mas cada vez que eletrocuta um mosquito, né, a casa treme. Então, bom. Então, em primeiro lugar, quer dizer, a longa frequentação da literatura de ficção criou na minha mente uma certa elasticidade para admitir uma variedade sem fim de situações humanas que a gente percebe, mas que realmente a gente não compreende. Quer dizer, que você compreende imaginativamente, você capta imaginativamente, mas do qual você não tem um domínio intelectual. Ou seja, você não tem uma explicação causal, você não tem uma teoria científica, ou não tem nenhuma teoria científica, ou tem 150, o que é a mesma coisa que não tem nenhuma. Hein? Então, abrir-se a essa variedade das situações humanas é justamente o que você aprende na literatura. Quer dizer, que se as pessoas não têm uma prática de ler em rede, mais em rede, mais em rede, mais em rede, ela não consegue imaginar muitas situações humanas diferentes, além daquelas que ela conhece no seu círculo imediato. Então ela vai julgar coisa que ela não entende. Então vamos seguir aí. Himmelfarb observa que ao longo das obras de Trilling, algumas das palavras mais frequentes são variedade, possibilidade, complexidade, dificuldade, sutileza, ambiguidade, contingência, paradoxo e ironia. Ou seja, é tudo aquilo que está mais distante da clareza, né, e da limpidez de um código moral. São os termos que traduzem a própria substância da vida moral, não como aparece no esquematismo abstrato dos códigos e regras, mas na realidade da existência concreta, que não é acessível à compreensão intelectual antes de ser elaborada em símbolos pela imaginação literária. Por que é assim? Aristóteles já explicava por que é assim. Quer dizer, o conhecimento começa pelo sentido, quer dizer, você pega as formas sensíveis que se apresentam. Dessas formas sensíveis, você guarda algumas na sua memória, que para ele é a mesma coisa que imaginação, tá certo? E é em cima dessas formas que se conservam na memória, quer dizer, já num certo nível de abstração, é que a inteligência pode operar e daí puxar um conceito abstrato. Né? Então, se não passa pela imaginação, não chega na inteligência. E, portanto, se a imaginação é estreita, a inteligência também vai ser estreita. Isso não quer dizer que ela não vai ter lógica, porque a lógica é natural no ser humano. Todo ser humano instintivamente raciocina com lógica, nem sempre com acerto, mas, né, pensar e pensar logicamente são exatamente a mesma coisa. Tá certo? Então, você tenta aplicar os padrões da lógica a uma experiência humana que é limitada, tá certo? E que não foi, vamos dizer, ampliada pelo exercício da imaginação moral. Então, o resultado, você vai provavelmente escapar da realidade, vai cometer injustiça, etc, etc. Os humanistas do 400 e do 500, e antes deles os pedagogos das escolas monacais dos séculos 11 e 12, já haviam compreendido isso com muita clareza. Era na leitura dos clássicos que eles adquiriam o senso da compreensão, da benevolência, da misericórdia e da delicadeza de sentimentos, as virtudes propriamente humanas que os preparavam para a piedade e a caridade cristãs. Quer dizer, eles entenderam que havia um certo patamar de perfeição interior humana, sem a qual, vamos dizer, as virtudes cristãs não teriam onde germinar, ou germinariam no vazio. Ou, pior ainda, elas seriam absorvidas como exigências de um código moral, tá certo? Que não encaixa direito na forma da alma do indivíduo. Né? Então, naturalmente, em vez de isto cristianizar o indivíduo, isto ia apenas dividi-lo mais ainda. Quer dizer, a alma dele vai para um lado e as suas obrigações vão para o outro. Tá certo? E daí vai nascer, vamos dizer, o permanente fracasso na vida moral e vai levar o sujeito, no fim das contas, ao desespero, que é, vamos dizer, o pior dos pecados, né? Que é quando você desiste da salvação da alma. Foi com base em considerações dessa ordem que Lionel Trilling escreveu o seu célebre estudo da ideologia americana dominante, The Liberal Imagination, um livro de 1950. A palavra liberal nos Estados Unidos não tem nada a ver com o liberalismo econômico clássico que ela evoca espontaneamente no Brasil. Designa, bem ao contrário, o progressismo esquerdista que favorece os programas sociais, os impostos altos e o intervencionismo estatal, quando não o comunismo puro e simples. O progressismo, observava Trilling, era de fato a única tradição intelectual dos Estados Unidos. Entre o povo havia sentimentos conservadores, mas não entre os intelectuais uma história contínua de ideias conservadoras em debate. Daí a importância de examinar o fundo de símbolos e emoções por baixo das ideias esquerdistas em evidência. E a primeira coisa que o crítico aí notava era a rigidez esquemática das reações morais, a falta daquela abertura para a variedade e ambiguidade das situações humanas que tão nitidamente transparecia entre os conservadores como Samuel Johnson, Edmund Burke, Samuel Taylor Coleridge, Matthew Arnold, ou, acrescento eu, como Balzac, Dostoiévski, Leonid Andreev, Manzoni, Papini, Henry James, Joseph Conrad, Mauriac, Bernanos, Solzhenitsyn, V.S. Naipaul e Eugênio Corti. Aspas. Se o progressismo tem uma fraqueza desesperadora, é uma imaginação moral inadequada. Fecha aspas. Frase do Trilling. Inadequada porque simplista e irrealista. Aspas de novo. O progressista pensa que o bom é bom e o mal é mal. Ante a ideia de bom e mal, sua imaginação falha. Ou seja, na cabeça do progressista, não é possível descrever uma pessoa que seja boa e mal ao mesmo tempo. Ou tem que ser bom ou tem que ser mal. A diferença aparece com ênfase máxima na maneira como os romancistas traçam os personagens de seus virtuais antagonistas políticos. Os romances escritos pelos conservadores pululam de revolucionários, comunistas, anarquistas, terroristas e assassinos políticos, retratados com toda a complexidade moral da sua vida interior e das situações que atravessam. Nos romances de esquerda, o adversário político quase sempre aparece sob forma caricatural, desumanizada ou monstruosa, sem qualquer atenuante, sem qualquer ambiguidade, sem qualquer concessão relativista ou mera simpatia humana. Leiam Gorky, Henri Barbusse, Brecht, Hemingway, John Steinbeck, Ilya Ehrenburg, Theodor Dreiser, Lillian Hellman, Howard Fast, e entenderão do que estou falando. É quase impossível conceber na obra desses e outros romancistas de idêntica filiação ideológica, pelo menos na medida em que permanecem sob a influência direta do movimento esquerdista, um personagem conservador ou de direita, ou às vezes simplesmente um burguês, que tenha alguma virtude humana, alguma qualidade moral, alguma razão aceitável para ser como é e pensar como pensa. Há exceções, é claro, mas em linhas gerais, a imaginação moral, ou mesmo a simples compreensão humana, parece ser monopólio da literatura conservadora. Não deixa de ser significativo que o próprio Georg Lukács, o príncipe dos críticos marxistas, procurando na literatura de ficção exemplos de realismo objetivo à altura do que ele imaginava ser os mais altos cânones do marxismo, os encontrasse antes nas obras de Balzac, Dostoiévski ou do apolítico Thomas Mann do que entre os escritos de qualquer autor comunista. A explicação de fenômeno tão uniforme e constante não me parece difícil de encontrar. O esquerdismo é quase que invariavelmente uma tomada de posição militante, que, se não leva necessariamente o escritor a filiar-se a um partido, ao menos faz dele um companheiro de viagem, cujo círculo de convivência é preferentemente escolhido por ele próprio ou pelo próprio círculo, entre correligionários ideológicos. O próprio Partido Comunista sempre se encarregou de fazer com que fosse assim. Ao menor sinal de que um escritor ou artista tivesse simpatias de esquerda, agentes comunistas tratavam de assediá-lo, infiltrando-se em todos os meios que o infeliz frequentava e fazendo o que podiam para tirar o máximo proveito político de suas palavras e induzi-lo a atitudes cada vez mais militantes, tanto na vida quanto na obra. Leiam sobre isso Stephen Koch, Double Lives, Spies and Writers in the Secret Soviet War of Ideas Against the West, um livro de 1994. Já o conservadorismo é, na quase totalidade dos casos, uma pura preferência pessoal, desacompanhada de qualquer empenho de combatividade militante e livre de envolvimento direto ou indireto em organizações políticas de qualquer espécie. É normal que, ao desenhar o perfil de seus possíveis antagonistas políticos, O romancista conservador se atém antes às exigências do realismo psicológico e da imaginação moral que às de qualquer intuito pedagógico partidário de transformar o mundo. É uma coisa característica, aliás, dos escritores conservadores, que muitos são conservadores justamente por terem uma certa ojeriza do curso que as coisas na política estão tomando, então os camaradas se retiram, tá certo? Da política, se retiram da vida ativa e, desde um isolamento, vamos dizer, voluntário, fazem a crítica do que está acontecendo. Ou seja, são apenas indivíduos que estão dando a sua opinião, dando o seu testemunho, não são líderes, não são pedagogos, não estão tentando convencer ninguém de nada. Não é isso? Então, aí, se você quer alguns exemplos desse isolamento político majestoso, você tem, por exemplo, o historiador suíço Jacob Burckhardt, que é um luminar do pensamento conservador no fim do século XIX, e que o era justamente porque não conseguia participar de nada. Ele estava achando tudo muito ruim, tá certo? Ou outro exemplo, o próprio Goethe, né? Sempre foi um conservador e sempre fica, aliás, no começo da juventude, na juventude chegou a ser quase revolucionário, mas por pouco tempo. Depois se fecha, vamos dizer, numa espécie de isolamento olímpico, onde ele julga o mundo de cima, tá certo? E sem ter nenhum intuito, vamos dizer, de liderança ou de orientar as pessoas politicamente, tá certo? Aí na América Latina você tem o exemplo do Nicolás Gomes Dávila, escritor colombiano maravilhoso, né? Do qual, aliás, ontem o Silvio me mandou uma frase maravilhosa. Ele disse: o reacionário é um sujeito no qual nunca ninguém quer prestar atenção, nunca ninguém tem interesse de ouvir. Enquanto ele, no momento que ele escreve, não querem ouvi-lo porque acham que é absurdo. E depois de alguns anos não querem mais ouvi-lo porque acham que é óbvio. Então, isso aí, vou dizer, isso é o retrato deste que vos fala, isso é o que acontece comigo o tempo todo. Eu escrevo um negócio, todo mundo acha absurdo, ruim. Passa uns anos, todo mundo está falando daquilo como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Tá certo? E, naturalmente, não houve nenhum mérito em que eu dissesse com 10 ou 20 anos de antecedência, que é a coisa que todo mundo sabe. Muito bem. Consolidada na literatura há quase 2 séculos, a diferença entre as imaginações morais respectivas da direita e da esquerda acabou se transmutando em automatismo verbal e se espalhando pelos debates públicos, pela mídia, pela linguagem cotidiana. Comprovando uma vez mais a regra de Hugo von Hofmannsthal de que nada está na política sem ter passado primeiro pela literatura, o modo como os romancistas das duas alas concebem seus personagens politicamente antagônicos tornou-se o modo como a direita e a esquerda se imaginam uma à outra. É claro que estou me referindo à direita e à esquerda normais, institucionais, e não a extremismos loucos que têm de ser analisados sob outra perspectiva, com outros conceitos, etc., etc. Quase que invariavelmente, o conservador, ou liberal, no sentido brasileiro do termo, concebe o esquerdista como uma alma carregada de boas intenções, inspirada em nobres propósitos, tão somente um pouco imatura, iludida por uma falsa visão do mundo real e condenada, por isso, a cometer erros colossais. Já o esquerdista raramente fala do seu adversário sem lhe atribuir motivações perversas, sem explicar suas ideias como ferramentas a serviço de tramóias obscuras, desejos egoístas e interesses inconfessáveis. Na mais generosa das hipóteses, até mesmo eu já fui acusado de ter interesses inconfessáveis. E eu até gostaria de tê-los, porque se eu tivesse algum interesse inconfessável, eu ia ganhar alguma coisa com isso. Na mais generosa das hipóteses, faz abstração da sua diferença individual, reduzindo a interesses de classe tudo o que ele diz ou faz. A esse fenômeno, tão regular e constante, soma-se um outro, dele derivado, e ainda mais acessível à comprovação estatística. Os representantes da esquerda legítima, respeitável, permitem-se falar de seus adversários numa linguagem de virulência tal que na direita somente a minoria de extremistas desequilibrados ousaria usar contra a esquerda. É a guerra assimétrica verbal que precede a guerra assimétrica stricto sensu. A vultosa amostragem colhida por Cliff Kincaid em seu site www.aim.org/wls e por Fred Gillow no livro I Can't Believe You Said That, Hundreds of Liberals Speak Their Minds, publicado em 2008. É mais que suficiente para ilustrar, se não para provar o que estou dizendo. Ali tem uma amostragem assim, de frases ditas por pessoas muito importantes da esquerda, tipo Hillary Clinton ou Ted Kennedy. E coisa assim, de uma violência tão grande que quem quer que dissesse aquilo contra a esquerda desde a direita seria considerado maluco. Por exemplo, o número de pessoas que disseram não, alguém precisa dar um tiro na Sarah Palin. Milhares de pessoas sugerem isso como se fosse uma coisa banal. Não é isso? Agora, dentro da direita, só quem diz isto, por exemplo, um político de direita jamais diria uma coisa dessa. Você pode aparecer, vamos dizer, um esquisitão, um cara que está fora, que não é militante, coisa nenhuma, tipo Clint Eastwood, né? E se dissesse, ó, se o Michael Moore parar você para fazer aquelas perguntas no meio da rua, o que, que você faz? Ele diz, dou um tiro nele. Ele não sugeriu que desse, ele disse, não, se o Michael Moore vier me amolar, eu dou um tiro nele. Mas o Clint Eastwood não participa de coisa nenhuma. É o tipo do conservador esquisitão, isolado, né? Mas eu imagino um deputado, um senador da direita dizendo uma coisa dessa é absolutamente impensável. Na literatura como na política, a tendência da direita é para humanizar a imagem do adversário, para torná-lo compreensível em termos de motivações racionais aceitáveis, enquanto na esquerda prevalece o impulso de reduzir a individualidade concreta do direitista a algum esquematismo sociológico despersonalizante, quase sempre repulsivo e odioso. Você vê, no Brasil, é uma coisa característica que entre os cientistas sociais, o preferido da esquerda é Karl Marx, e entre os direitistas é Max Weber. Tá certo? Então, o que faz cada um desses? Quer dizer, toda a sociologia de Marx é a redução da conduta individual a estereótipos de classe. A conduta proletária, a conduta burguesa, etc, etc. E Max Weber é o contrário, é o que ele chama sociologia compreensiva, quer dizer, é o método que vai sondar as intenções do agente, né? É saber o que, que o sujeito está querendo com as ações que ele praticou, ou seja, você tem que entender o indivíduo nos seus próprios termos, seja o agente individual, seja o coletivo. Então, isso aí já mostra todo um universo de diferença. Uma coisa é você explicar o indivíduo por um grupo, por uma classe social que ele pertence, né? Fazendo abstração da diferença individual. O outro caso é exatamente você tentar construir aos poucos as generalizações sociológicas a partir da compreensão das intenções de inumeráveis agentes. Né? Essa diferença de imaginação e de linguagem basta para explicar por que a esquerda, embora seja a recordista número um de crimes contra a humanidade, continua se concebendo como a detentora do monopólio das virtudes mais excelsas. Ela pensa assim não porque tem algum dia feito algum bem capaz de compensar o genocídio soviético, chinês e cambojano, mas precisamente porque é das duas facções majoritárias em que se divide a arena política do mundo, a mais insensível, a mais brutal e desumana, a menos capaz de estender ao adversário um olhar de simpatia, compreensão e piedade. Na ausência desse olhar, toda comparação é impossível, e o senso do bem e do mal se enrijece num muro intransponível entre nós e eles, ou como diria Carl Schmitt, amigos e inimigos. Carl Schmitt até define assim a política, ele diz que a política é aquela atividade que começa quando, sendo impossível arbitrar racionalmente as diferenças, só resta agrupar aqueles que estão a nosso favor e aqueles que estão contra e partir para a guerra. Então, quer dizer, a politização de todas as situações e atividades humanas é exatamente o empreendimento característico da esquerda. Quer dizer, ele não quer saber se você tem razão, ele quer saber se você é amigo ou inimigo. A possibilidade que você tem alguma razão ela não é negada, ela é simplesmente irrelevante. Não interessa, né? Um muro intransponível onde a diferença já não é de escala, mas quase que de constituição ontológica, separando os seres em duas espécies estanques, tal como no título do romance comunista de Elio Vittorini, Uomini e No. Homens e não. Ele nem diz o que são, é o não. Aqui tem os homens e do outro lado tem um. Não. Não espanta que nessas condições, a absoluta indiferença ou cumplicidade cínica ante o genocídio de centenas de milhões de pessoas coexista pacificamente na alma esquerdista com as mais lacrimosas efusões de coitadice quando um terrorista é preso, condenado ou submetido a maus tratos. A esquerda se acha a melhor justamente porque é a pior. A mais humana porque é a mais desumana. A direita, por sua vez, ajuda solicitamente na manutenção do engodo, na medida em que sua natural ojeriza a deformar a imagem do adversário mediante estereótipos pejorativos, acaba se pervertendo numa compulsão de lisonjeá-lo a todo preço e até numa recusa obstinada de enxergar as motivações dele com um mínimo indispensável de realismo. Ambas se enganam a si mesmas, uma a favor dela própria, a outra contra ela própria. Também não espanta que, mantendo o adversário sob um bombardeio constante de imprecações, ofensas, falsas acusações e apelos sumários ao seu assassinato, a esquerda busque nas mais neutras e inócuas declarações dele um sinal de hate speech, discurso de ódio, de racismo, de homofobia ou de qualquer outra aparência de delito que lhe permita expô-lo à execração pública como um monstro asqueroso e, se possível, privá-lo da sua liberdade e dos seus meios de subsistência, por mais modestos que sejam, como era o caso, por exemplo, do Júlio Severo. Nas universidades americanas, onde a todo momento se ouvem apelos ostensivos ao assassinato de conservadores, basta um destes, ou mesmo um professor apolítico, insinuar educadamente que talvez os papéis sociais de homens e mulheres sejam distinções naturais, em vez de construções culturais arbitrárias, e pronto. O infeliz está sujeito não somente à acusação de racismo e nazismo, mas, por incrível que pareça, a um processo por assédio sexual. Não pensem que é exagero meu ou generalização retórica de casos excepcionais. Os processos dessa natureza se disseminaram de tal maneira que a National Association of Scholars, importante entidade de estudiosos conservadores, está espalhando um apelo dramático a todos os reitores de universidades para que coíbam esse uso abusivo das leis de proteção à mulher. Abusivo, é claro, no entender dos conservadores. Para o esquerdista, e não me refiro só à extrema esquerda, é tão natural farejar crime de assédio sexual numa mera hipótese sociológica exposta em sala de aula, quanto enxergar uma ameaça iminente de genocídio homofóbico na simples atitude profissional de um psicólogo clínico que tente ajudar a libertar da compulsão homossexual um paciente que lhe peça, que lhe implore para fazer exatamente isso. Novamente, não estou criando hipóteses no ar. O caso da psicóloga Rosângela Justino é, ou deveria ser, bem conhecido no Brasil. 200 anos de deformação pejorativa da imagem do inimigo desembocam na perseguição tirânica exercida em nome da proteção contra perigos não só existentes, como até mesmo impensáveis, impossíveis. Embora o extermínio preventivo de adversários hipotéticos tenha sido a prática mais constante da esquerda nas nações sob seu domínio, é curiosamente a direita que tem a fama de paranoia de enxergar comunistas embaixo da cama. Paradoxo, sim, mas efeito patente da retórica invertida que mencionei acima. Muito bem. Então, aqui nós temos os critérios, quer dizer, baseado na sugestão do Lionel Trilling, para você descrever uma sociedade a partir da sua, do fundo imaginário que é fornecido pela literatura. Quer dizer, a literatura funciona de duas maneiras. Primeiro, ela é um instrumento pedagógico para a ampliação da sua, enriquecimento da sua própria imaginação, de maneira que você possa compreender, conceber e compreender, se não intelectualmente, ao menos afetivamente, uma quantidade grande de situações humanas que você jamais viveria pessoalmente. Por outro lado, ela funciona também como documento da própria sociedade, como eu mesmo a usei aqui nos dois sentidos. Quer dizer, por um lado, eu me eduquei a mim mesmo, na base da imaginação moral, e por outro lado, eu estou usando, neste mesmo texto que eu acabo de ler para vocês, a literatura como um documento a respeito do critério de imaginação moral que está colocado no fundo das atitudes políticas. Isso quer dizer que muitas atitudes políticas, elas emergem quase que diretamente de certos sentimentos básicos, tá certo? que depois podem se recobrir de uma argumentação pseudo-racional, né, de uma racionalização ideológica, tá certo? Mas quando você identifica qual é o sentimento que está no fundo, aí é que você compreende qual é o verdadeiro sentido daquele discurso ideológico. Não é isso? Então, no caso brasileiro, nós podemos, é claro, todos nós aqui, e sugiro mesmo que façam, insisto que façam, que vocês treinem as suas imaginações, lendo o máximo que puderem da grande literatura universal, às vezes da pequena também, às vezes tem livros ruins que também ajudam nisso. Não? Mas, por outro lado, nós temos um problema. Não há documentação literária dos últimos 40 anos de vida no Brasil. Não há literatura. Ou seja, o que ainda se publica no Brasil reflete a cosmovisão de um grupo pequeniníssimo de pessoas que acredita ter sofrido durante a ditadura e que acredita piamente que as gerações vindouras, pelos séculos dos séculos, devem ter como centro da vida emocional aqueles sofrimentos que eles passaram entre os anos 60 e 80. E isto é o tema único. Você vê o que, que há por baixo, por exemplo, de todas as novelas da Globo, né, de todos os filmes que fazem, é sempre isto. Quando, por exemplo, fizeram o filme... Como é que chama? Elite Squad? Como é que chama no Brasil? Tropa de Elite. Tropa de Elite, quando fizeram a Tropa de Elite, aquilo era, vamos dizer, uma exceção, porque era algo que refletia o que estava realmente acontecendo. Então, quer dizer, a sensibilidade do artista transcende o seu quadro ideológico, né, e mostra um drama da realidade tal como ele efetivamente acontece. Mas tão logo feito isso que aconteceu, protestos gerais. Né? Ah, você não pode fazer isso, agora você tem que fazer um outro filme que conserte isso, porque esse filme está muito direitista. Ou seja, qual é o critério? O critério não é para saber se ele mostrou as coisas como elas realmente são. O critério é saber se isso está a nosso favor ou está contra. Né? Eu me lembro que o Paulo Francis contava que o cartunista o Jaguar, né, ele dizia, o Jaguar é um gênio idiota. Né? O Jaguar não tinha a menor percepção política das coisas. Então, às vezes, ele fazia umas charges, as charges eram engraçadíssimas. Mas daí eles viam a charge, né? Eu, Paulo Francis, o Ziraldo, os outros viam a charge e falaram, mas o Jaguar, isso aqui é contra nós. Então, daí o Jaguar tinha que modificar o negócio, né? Então, pelo menos uma charge dele, engraçadíssima, duas pessoas saindo do cinema, né, e dizendo assim, o filme é uma merda, mas o diretor é um gênio. Isso. Então, isso aí, com esta, ele esculhambou com todo o cinema nacional, né? Que era feito na base do culto de gênios que nunca conseguiu fazer nenhum filme que prestasse. Então, é evidente que um artista de verdade, um narrador, um cineasta, um dramaturgo, coisa qualquer, ele não tem como se deixar levar pelo seu quadro de preferência ideológica. Não, é impossível fazer isso. É impossível fazer isso, por quê? Porque ele não está trabalhando com ideias e argumentos, ele está trabalhando com imagens concretas. Né? E, se há uma pequena interferência do elemento ideológico na imagem concreta, bom, acaba havendo, então, um outro critério seletivo que já não é a do discurso poético, mas a do discurso retórico. E, evidentemente, isso aí trava e enfraquece o impacto das próprias imagens. É isso? Então, eu vejo, por exemplo, nós continuamos assistindo, por exemplo, peças de Anton Chekhov com um interesse enorme, enorme, né? Ou peças de Shakespeare, né? Mas se nós vamos a peça de Bertolt Brecht hoje em dia, né, você sente que aquilo é tudo muito artificial. Ele está fazendo um discurso comunista, é um discurso até interessante, mas não tem verdadeira significação artística. E, ou, por exemplo, os filmes do Sergei Eisenstein, né? Eles funcionam se você fizer a abstração de toda a mensagem política que Vamos dizer que ele quis botar no filme. Então, e isso às vezes é possível, às vezes não é. Por exemplo, quando ele fez Alexandre Nevsky, que é um belíssimo filme, é uma guerra patriótica dos russos contra os invasores, os cavaleiros teutônicos. É um episódio da história russa. Só que ele fez aquilo com a ideia de motivar os russos na Segunda Guerra Mundial. Bom, nós assistimos hoje, quando estamos assistindo, nós não estamos vendo Segunda Guerra Mundial nenhuma. Nós estamos vendo somente aquele combate dos russos contra os cavaleiros teutônicos, e daí o filme funciona. Porque a alusão política era externa ao filme. Está entendendo? Quer dizer, o filme, dentro dele, não precisava ter nenhum elemento político. Bastava contar a história, e ela, naquele contexto social e histórico, automaticamente sugeria, a patriotada do Stalin. Está certo? E, claro, que você apresentar, o Hitler como se fosse um malvado cavaleiro teutônico e o Stalin como se fosse, o heróico, o bondoso Alexandre Nevsky, é completamente falso historicamente, né? Na verdade, eram dois ogros, dois vampiros em luta um contra o outro. Isso seria a realidade histórica da situação, né? Então, muita gente na Rússia viveu esse paradoxo. Por um lado, o sujeito era um patriota que queria botar os alemães para fora, né? Mas, por outro lado, sabia que a Rússia estava sendo governada por um cara tão ruim quanto o próprio Hitler. Então você era obrigado a ajudar a política stalinista, não porque você concordasse com ela, mas pelo seu patriotismo. Olha, é um exemplo de drama moral, vamos dizer, onde você tem dois códigos, morais simultâneos que estão lhe exigindo coisas contrárias. Então, como, vamos dizer, a arte da narrativa simplesmente desapareceu nos últimos 40 anos, nós não temos documentos. Então, isso quer dizer que foram 40 anos de vida nacional do qual nenhuma imagem significativa, nenhum símbolo condensador existe. Então, se nós perguntarmos o que se passou nesses 40 anos, onde está a memória efetiva, a memória afetiva? O que que as pessoas realmente viveram? Bom, existem pessoas que estão com a minha idade, por exemplo, que observaram uma série de mudanças e transições, e algumas delas com a preocupação específica da memória histórica. Quer dizer, eu não quero esquecer essas coisas porque eu gosto de passá-las para a geração seguinte, né? Mas o que sobrou como documento histórico são só ou obras jornalísticas ou obras históricas, propriamente dito, baseadas numa interpretação pré-determinada dos acontecimentos. Então, resultado, de uma geração para outra, você perde completamente o fio da meada. Por exemplo, tem uma pergunta aqui. Ah, está falando aqui do livro do Paulo França. Bom, os livros do Paulo França, eles queriam fazer isto. Tá certo? Queriam documentar a vida interior do brasileiro num certo período. Primeiro, a perspectiva do França estava limitada, mas é um grupo carioca. Então seria a história que ele chamava Patota. A Patota era ele, o Jaguar, o Ziraldo, etc, etc. Então é a vida deles. Assim como no livro do Fausto Wolff, A Mão Esquerda, a mão esquerda é o quê? É a história de um grupinho muito pequeno, que se imaginava enormemente significativo. Aquela turma que fez o Pasquim, ele se imaginava a quintessência da cultura nacional, mas não eram absolutamente. Eles eram um grupo pequeno, local, provinciano, com interesses muitíssimo limitados, e que a história passou em cima deles como um trator. Não sobrou nada daquilo. Se você tenta ler o Pasquim hoje, aquela linguagem já lhe parece artificial. A linguagem que na época, esse foi o grande mérito do Pasquim, acompanhava a fala cotidiana do carioca. Mas, do carioca dos anos 60, 70, mas nós não somos cariocas dos anos 60, 70. Nem somos carioca e nem estamos naquele período histórico. Então aquela linguagem já se tornou muito esquisita, porque era uma linguagem constituída de gírias que foram abandonadas. E que criaram outras, sobretudo com o advento da internet, então, uma enxurrada de novas gírias de origem internacional, e aquela linguagem do Pasquim, então, virou uma antiguidade, né? O sinal mais característico disso foi quando o mesmo grupo de pessoas tentou reviver os feitos do tempo do Pasquim, criando a revista Bundas, que é uma revista grotesca, fazia a gente chorar, porque a gente tiver meia dúzia de velhinhos tentando brincar, que eles são ainda, né, jovens criativos dos anos 60. É uma coisa assim, muito triste, na verdade, né? Então, isso significa que as transformações da alma brasileira não foram documentadas. E quando elas não são documentadas, você perde o senso de unidade histórica. E não tem mais sentido você falar de identidade nacional hoje. Não tem mais nenhuma. Se aquilo não está registrado, mas é na memória afetiva, ou seja, na literatura, nas artes, desapareceu, não há mais. Então, digamos, o Brasil hoje não é mais um país, ele é um lugar. E esse lugar tem uma unidade administrativa. Tá certo? Mas se você perguntar para as pessoas o que significa exatamente ser brasileiro, né? Bom, eles podem responder com dois ou três estereótipos que eles pegaram de anúncios de propaganda, né? Ou do falatório do governo. E acontece que, como a imaginação está deslocada da memória real dos acontecimentos, todos os julgamentos que as pessoas fazem sobre a situação são deslocados. Quer dizer, aqui você tem uma situação, mas você não tem o símbolo. E quando você não tem o símbolo, você usa o quê? Um estereótipo. E o estereótipo, naturalmente, não se encaixa com aquilo, né? É o exemplo do... Olha, para ilustrar isto. Eu vou ler aqui um negócio que eu escrevi. Você não conta para ninguém que este é o artigo do Diário do Comércio. Né, que chama Glórias Acadêmicas Lulianas. O senhor Paulo Moreira Leite, que assumiu como missão na vida nunca entender nada, escreve que as reclamações contra a pletora de títulos universitários concedidos ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva refletem um preconceito, um pedantismo acadêmico que não se conforma em ver subir na vida um self-made man cuja pobreza o impediu de adquirir uma educação escolar. Anos atrás, movido, confesso, por maus instintos, dei ao senhor Moreira o apelido de senhor Moleira, por me parecer que a formação do seu aparato craniano tinha sido ainda mais incompleta que a educação do senhor Lula. Seu palpite de agora sugere que ela tenha mesmo retrocedido um pouco. Quem quer que conheça a história intelectual do nosso país sabe que é uma constante da sociedade brasileira o ódio à inteligência, misto de temor e despeito, e acompanhado, à guisa de compensação neurótica, pelo culto devoto dos títulos, cargos e honrarias exteriores que substituem a inteligência eficazmente em festividades acadêmicas e homenagens parlamentares. A mentalidade geral, já antiga e tão bem retratada por Lima Barreto, segue a das vizinhas fofoqueiras do major Policarpo Quaresma, que, ao ver pela janela a biblioteca daquele infausto patriota, comentavam: para que tanto livro se não é nem bacharel? Um querido amigo meu, nascido e criado no Morro da Rocinha, no Rio de Janeiro, confessava: sofri mais discriminação na favela por ler livros do que aqui na cidade por ser preto. E todo mundo sabe que neste país, para subir na carreira universitária, não é preciso conhecimento nenhum, apenas ter as amizades certas e emitir nos momentos decisivos as opiniões políticas recomendáveis. Pessoas ilustres como o Dr. Emir Sader, o ex-ministro da Educação Fernando Haddad, o ex-reitor da UNB, Cristóvão Buarque, e inumeráveis outras, cujos pensamentos e obras exalteiem um imbecil coletivo, já deram provas sobejas de que uma sólida incultura e uma inépcia pertinaz não são somente úteis, mas indispensáveis ao sucesso acadêmico, desde que acompanhadas de uma carteirinha do PT ou documento equivalente. Se os títulos acadêmicos são tidos como valores absolutos em si mesmos, independentemente de quaisquer méritos intelectuais correspondentes, e se estes, por sua vez, nada valem se desacompanhados daqueles, a razão disso está nos profundos sentimentos democráticos do povo brasileiro. A inteligência e o talento são dons inatos ou divinos, que a natureza ou a providência distribuem desigualmente entre os seres humanos, criando uma diferenciação hierárquica que, do ponto de vista dos mal dotados, é uma humilhação permanente, uma ofensa intolerável e um mecanismo de exclusão verdadeiramente fascista. Os títulos acadêmicos foram inventados para aplanar essa diferença, dando aos incapazes e medíocres uma oportunidade de se sentir, ao menos em público e oficialmente, igualados aos maiores gênios criadores das artes, das letras, das ciências e da filosofia, se não mesmo aos santos da igreja e aos anjos do céu, como é precisamente o caso do Sr. Lula. Ao contrário do que diz o Sr. Moleira, o que faltou a este último não foi a educação formal, foi justamente a educação informal, aquela que um trabalhador impedido de frequentar a escola adquire em casa, no ônibus, em trens ou no metrô, lendo livros. O Sr. Lula já expressou mais de uma vez sua invencível ojeriza a essa atividade dolorosa, na qual tantos escritores brasileiros, pobres como ele ou ainda mais pobres, adquiriram a única formação que jamais tiveram. A diferença entre eles e o Sr. Lula reside precisamente aí. Eles conquistaram seus méritos intelectuais por seu próprio esforço solitário, sem a ajuda de professores, do Estado ou de qualquer organização que fosse. Ao passo que o Sr. Lula preferiu subir na vida sem precisar de méritos intelectuais, contando apenas heroicamente com a ajuda de algumas dezenas de organizações milionárias, empresas, bancos, sindicatos, partidos e do dinheiro do mensalão. Isso não o torna nem um pouco diferente dos bacharéis e doutores, apenas mostra que ele levou à perfeição o sonho de todos eles, ostentar um punhado de títulos universitários sem precisar, para isso, ter estudado ou aprendido absolutamente nada, exceto a arte sublime do alpinismo social. Quando bacharéis e doutores reclamam das glórias acadêmicas lulianas, não o fazem, como o imagina o Sr. Moleira, por elitismo intelectual genuíno, que ao menos supõe algum amor ao conhecimento. Fazem-no por pura inveja do concorrente desleal que conquistou mais títulos sabendo ainda menos, passando à margem da burocracia universitária e confiando-se tão somente ao poder da propaganda política. Quem fala pela boca deles não é a inteligência humilhada pelo sucesso da ignorância, é o corporativismo do establishment acadêmico que gostaria de reservar para si o monopólio da produção de analfabetos diplomados sem dividi-lo com a mídia e os partidos políticos. O Sr. Moleira imagina que se opõe a essas criaturas, mas na verdade expressa melhor que ninguém o sentimento delas todas ao proclamar que os títulos acadêmicos de Lula devem ser motivo de orgulho nacional. Que maior motivo de orgulho existe numa alma de brasileiro, senão o título enquanto tal, o título em si, o título sem nada dentro? Então, você vê, qual é? Aí o sujeito está tentando analisar uma situação, um fato do presente, e usa para isso as categorias que ele tem. O que é a categoria? Tem duas categorias. Você tem a classe letrada, diplomada, né? E você tem o trabalhador que não pôde estudar e que teve que subir para os seus próprios esforços. Ele usa estas categorias para ele explicar a coisa, mas será que as categorias estão totalmente deslocadas? Primeiro, porque a classe dos doutores e diplomadas é tão ignorante quanto o Lula. Não difere dele nesse aspecto. Segundo, porque ele não é um self-made man. Terceiro, ele não estudou, não é porque foi impedido pela pobreza de frequentar a escola, mas porque ele não quis. Ou seja, não é que ele ficou privado da educação formal, ele ficou privado de ler livros, mas quem o impediu de ler livros? Ele mesmo, porque não gosta de fazer isso. Então, este é um exemplo, vamos dizer, de estereótipo que não se aplica de maneira alguma à situação concreta. Olha, praticamente tudo que eu leio na mídia brasileira é assim. E o que é isso aí? É a imaginação pobre. Como você não tem literatura, você não tem grande arte, não tem nada, você só tem o quê? Os estereótipos que são consagrados nas piadas, na fala popular, na propaganda, em alguns programas de televisão. É só isso que você tem. Esse é o seu imaginário. Né? E você, com este imaginário pobre, miserável, você tenta entender a situação complexa de um país de 180 milhões de habitantes. Só pode dar nisso mesmo. Quer dizer, o que essas pessoas pensam e escrevem vai se tornando cada vez mais deslocado da realidade, cada vez mais ridículo, cada vez mais grotesco. E esse próprio grotesco, por sua vez, não é documentado também na literatura. Então nós já estamos numa segunda fase do esquecimento. Primeiro, quer dizer, toda a transição que se deu no Brasil, desde o tempo da ditadura até agora, não foi efetivamente documentada. Se você quer saber, não se sabe nada do que aconteceu a respeito. Sabe somente aquilo que foi consagrado pela mídia como estereótipo de autoglorificação esquerdista. Então, até eu mesmo já escrevi um outro artigo sobre isso, dizendo que, por exemplo, nas novelas de televisão, nos filmes, né, e nos artigos aparecem sempre aqueles, os jovens idealistas militantes lutando contra os velhos generais, etc, etc. Eu digo, mas espera aí, mas eles estão fazendo uma contraposição ideológica, eles estão superpondo uma contraposição de gerações. Né? Mas se você pegar o pessoal da esquerda e o pessoal do governo, as faixas etárias eram exatamente iguais. Porque os comandantes das coisas eram todos velhos, homens de 60, 70 anos. E os militantes e soldados, quer dizer, os caras que pegavam no pesado e iam dar tiro, era gente de 18, 20, 22 anos. Então, essa diferença de geração não existia. Você não pode me confundir um conflito ideológico com um conflito de gerações quando esse conflito de gerações não existe. Ou seja, quando as idades são as mesmas de parte a parte. E, no entanto, esse estereótipo se consagrou de tal maneira, né, que se tornou uma coisa natural. Pensar nos guerrilheiros dos anos 60 como jovens. Eu digo, mas espera aí, mas o Carlos Marighella era jovem? Né? O Toledo era jovem? Né? E o Jacó Gorender era jovem? Que história é essa? E quando eu conheci o Jacó Gorender, ele estava com 90 anos, né? E já tinha passado, então, uns 15 anos daquele tempo. Então, ele estava com 75 ou 80. Então, eram de parte a parte, eram velhinhos do comando e os jovens pegando no pesado, como é em todas as guerras do mundo, né? Então, é um caso onde o estereótipo se sobrepõe à realidade e não deixa você ver. Uma outra coisa que desapareceu, mas desapareceu por completo da visão histórica, é o seguinte: desses militantes brasileiros, muitos foram exilados para Cuba e outros já estavam em Cuba. Ou seja, a história do Brasil na época é intimamente ligada à história de Cuba. Todos eles foram treinados em Cuba, seguiam orientação cubana, tá certo? Muitos moraram lá, trabalharam para o governo cubano, etc, etc. Sem a história dessas pessoas, não se pode compreender o que aconteceu no Brasil. E cadê a história? E houve um repórter espanhol chamado Luis Mir que andou sondando um pouquinho dessas coisas, mas muito superficialmente. Depois, o estudo dele foi feito inteiramente no Brasil, sem nenhuma pesquisa feita em Cuba, e feito apenas na base do depoimento daquelas mesmas pessoas. Agora, uma pergunta. Nós sabemos, por exemplo, que o seu Zé Dirceu trabalhou para o Serviço Secreto Militar Cubano. Quantos outros fizeram a mesma coisa? E a pergunta, havia milhares de brasileiros lá, eles viviam do quê? O governo os sustentava, os pôs num hotel de 5 estrelas e não exigiu nada deles? Nunca trabalharam, nem um dia? Trabalhavam no quê? Vendiam charuto na esquina? Então, é evidente que todos eles faziam parte do aparato repressivo do governo cubano. É a coisa mais óbvia do mundo, né? Então, pesa nas costas deles um número de crimes infinitamente maior do que a ditadura possa ter cometido aqui, que ela cometeu, sem dúvida. Mas esta parte da história, ela foi esquecida, não existe, não tem documento, ninguém contou nada. Os que sabem não querem contar. E os que não sabem não querem saber. Tá certo? Então, eles podem criar um negócio chamado até Comissão da Verdade, tá certo? Cuja principal finalidade é esconder metade da verdade. De fazer com que a outra brilhe sozinha, com todo, né, o seu horror asqueroso. Então, o que é isso aí? Isso é a comédia brasileira. Então, quer dizer, o auto-engano, na medida que a esquerda se tornou hegemônica, o auto-engano dela se tornou um auto-engano nacional. E se você tenta averiguar alguma coisa, automaticamente você é compreendido como se fosse um militante direitista querendo derrubar o sistema. Ainda que você seja um cara completamente sozinho e sem perspectiva de ação política nenhuma. Então, resultado, isso virou um tecido de enganos. Tá certo? E um estado de loucura geral. Eu digo, ah, dentro desse estado, que ação política é possível? Quer dizer, você vai fazer uma revolução no hospício? Quer dizer, que se você não tem, vamos dizer, uma cultura, pelo menos uma cultura literária, que lhe permite imaginar as coisas de uma maneira, vamos dizer, que o ajude a se orientar na realidade, você não consegue ter ideias ou elaboração intelectual. E se não tem elaboração intelectual, como é que você vai fazer planos de ação, meu Deus do céu? Então, só existe uma coisa urgente a fazer no Brasil. Quando eu digo restaurar a cultura brasileira, significa criar obras de arte, criar narrativas, criar obras de história, tá certo? E, se possível, reconstruir a continuidade da história nacional desde dentro. Sendo que esses 40 anos são história inconsciente. Então, você refazer essa história é como um psiquiatra refazer a história interior do seu paciente. Um paciente que desconhece a sua própria história. Então, você tem que analisar direto o inconsciente do cara, tá certo? Através dos indícios que a fala consciente dele, toda, vamos dizer, incoerente, picotada e fragmentar, vai lhe dando. Então, a história inconsciente do Brasil nos últimos 40 anos. História inconsciente, sem a qual você já não pode entender, por exemplo, o florescimento do banditismo, que é uma coisa totalmente posterior ao advento da Nova República. Quer dizer, os níveis de banditismo durante o regime militar eram mínimos. A partir de 85, quando caiu o regime militar, né? Então, você vai de 2 ou 3 mil homicídios por ano a 50 mil. Mas muito rápido. Como é que isso aconteceu? Ninguém sabe contar a história disso. Em parte, nós sabemos que houve a aliança entre os guerrilheiros e o pessoal do Comando Vermelho, que eles ensinaram umas técnicas, etc, etc. Mas espera aí, mas o que aconteceu depois? Qual é a rede de contatos que se estabeleceu com o FARC, com o MIR chileno, etc? Como é o treinamento dessas pessoas? De onde elas surgem? De onde vem o armamento? Ninguém sabe, meu Deus do céu. Então, quer dizer, estão vivendo no escuro. E se nós estamos vivendo no escuro, eu digo, bom, toda a ação consiste em dar tiro no escuro. Então significa o seguinte: esta geração a qual vocês pertencem não terá nenhuma ação política proveitosa. Desistam completamente, 100%. Claro, isso não nos exime de tomar atitudes morais quando existe alguma injustiça muito flagrante, como aconteceu com o Júlio Severo, por exemplo. Então a gente vai lá e esboça um protesto moral, mas sem nenhuma intenção de que aquilo tenha resultados políticos. É apenas cumprimento de um dever moral, às vezes até um dever cristão. Mas somente nesses casos vocês podem fazer, e podem também documentar o que acontece, elaborar, tentar elaborar intelectualmente, contar o que acontece, etc, etc. Mas ação política é besteira, né? Quer dizer, se for possível uma mudança política no Brasil, se o Brasil tiver que ser uma democracia normal, né? Isso não será em 20 ou 30 anos. Isso não vai acontecer. A tendência geral, me parece, que é de dissolver a unidade nacional dentro de um bloco latino-americano comunista. Então, daqui a pouco se fala de Brasil, não significará mais nada. Então, parece que é isso que está acontecendo. Agora, às vezes, a formação desses blocos, como aconteceu na União Europeia, esbarra num fundo cultural de identidade que eles não conseguem dissolver. Então, talvez exista uma identidade nacional quase inconsciente, né, que sobreviva a isso. Nós não sabemos se existe. Então, é nisso aí que nós temos que trabalhar. Então, agora, quando eu digo criar uma cultura nacional, não é só escrever belos livros. Você pode escrever um belíssimo livro sobre a filosofia de Santo Tomás de Aquino, sobre Aristóteles, etc, de tal modo que a sua obra, o seu trabalho, se integre facilmente dentro de um diálogo internacional, por exemplo, se apresenta aquilo num congresso, etc, etc. Mas é preciso fazer isso de tal modo, vamos dizer, que a raiz brasileira não se perca. Quer dizer, é preciso reconstruir a árvore toda, quer dizer, desde a raiz que está mergulhada nessa confusão, nessas trevas, nessa doença brasileira, até a elaboração mais alta. Não é você partir para a elaboração mais alta como se nada tivesse acontecido antes. Não, não, não. E tudo que eu estou fazendo é um esforço para isso. Quer dizer, eu estou lá, estou aqui lendo Descartes, etc, etc, ensinando filosofia, mas toda hora eu tenho que voltar e ver a raiz disso. Quer dizer, o que foi que me pôs na busca dessas verdades maiores, da filosofia, etc, etc, né? É uma situação existencial que partiu do Brasil. Não é isso? E também, eu não posso esquecer que eu estou falando para um público brasileiro, e que seria até um crime, né, dizia, ah, vamos esquecer essa porcariada toda, vamos falar de filosofia, vamos falar de Santo Tomás de Aquino. Mas daí você vira o Cirino Silveira, meu Deus do céu, que é o suprassumo da alienação. Eles não sabem o teu nariz e o que está atrás do nariz também não. Tá certo? Então, nós não queremos ser caricaturas. Tá certo? Então, um certo arraigamento pessoal, na condição social do qual você emergiu, é absolutamente necessário para a autenticidade da sua vida. Não é isso? Então, era isso aí. Hoje já está muito tarde, tá certo? E eu não vou responder perguntas na segunda parte. Não haverá segunda parte. Eu vou encerrar aqui, lembrando a vocês que o curso Raiz da Modernidade será gravado em vídeo e o vídeo será colocado à disposição de alunos e membros do seminário exclusivamente, para mais ninguém de fora, tá certo? E o conjunto das gravações custará R$ 300. Você envia o pagamento para os mesmos canais de sempre, né? Aliás, eu nem sei dizer como é que é, para onde eles mandam isso. Ou manda pelo PayPal, tá certo? Pelo PayPal, como faz? Ou pelo PagSeguro, tá certo? E imediatamente as gravações serão liberadas para vocês, tá certo? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.